vida tem algumas ironias e lições que nos deixam pensativos. Fatos que acontecem mostram como o ser humano age mal neste mundo em não pensar e nem se ocupar das coisas de Deus. Um homem muito conhecido em todo o Brasil, conhecido por várias gerações, foi muito invejado pelo tipo de trabalho que ele realizava. Ele era muito conhecido pelos shows que fazia com belíssimas mulatas. Lotava o Canecão e todas as outras casas de shows pelo Brasil inteiro. Era só anunciar Sargentelli e as suas mulatas, e até estrangeiros iam assistir. As mulheres mais maravilhosas e belíssimas estavam ali com aquele homem, como se ele fosse o dono de um harém particular. Muitos invejavam aquele empresário, cujo nome era Oswaldo Sargentelli. Morreu aos 77 anos, porque todas as pessoas um dia morrem. Mas a maneira inusitada como isto aconteceu é que chama a atenção e nos mostra a ironia da vida e o despreparo do homem. Veja só. Durante uma novela da TV Globo, chamado Clone, ele foi ali convidado para participar de uma cena onde entrava no bar de uma personagem chamada Dona Jura, que tinha sido uma das suas funcionárias, uma ex-mulata do Sargentelli. E ali ele estaria sentado à mesa do bar, batucando a sua caixinha de fósforo e cantando alguns sambinhas com aquela gíria que só ele sabia fazer. E tudo ali estava muito alegre, a gravação sendo feita, mas Sargentelli não imaginava que aquela era a sua despedida deste mundo. Batucava ele a sua caixinha e pedia algumas mulatas que dançassem ali, e elas obedeciam prontamente, e ele ia cantando uma música, e ironicamente a música que ele cantava era A Fonte Secou. Eu não sou cantor, não sei cantar, mas só para você entender a ironia da situação, a letra da música dizia assim: eu não sou água para me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. E ele disse justamente estas palavras: a fonte secou. Secou para o Sargentelli naquela hora, pois ali mesmo, durante as gravações, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio. Foi levado às pressas para um hospital do Rio de Janeiro com todos os recursos da Rede Globo e também daquele belíssimo hospital altamente equipado e com os melhores médicos, mas não adiantou. Sargentelli morreu no dia seguinte. Sabe por que não adiantou todo o recurso da TV Globo e nem do hospital e nem da ciência? Porque a fonte secou. E é triste saber que um ser humano viveu como Sargentelli viveu, provocando até invejas em muitos homens que gostariam de estar no seu lugar em meio àquelas belas mulatas, mas que hoje a gente sabe quão vazia foi a sua vida e que ele morreu do jeito que viveu, sem se lembrar de Deus. Mas aquela frase, aquela canção na sua boca, a fonte secou, realmente era como um aviso de Deus. Acabou o teu tempo. Não há mais oportunidade. E esta história do Sargentelli, uma história verdadeira, trágica, real, lamentamos profundamente, mas cada um tem a sua responsabilidade pessoal. É como você que está me ouvindo e não toma nenhuma decisão, não pensa em Deus, nem na salvação, não se batiza, não vai para a igreja, não quer saber. A decisão é pessoal. Nós lamentamos quando uma pessoa parte deste mundo sem salvação, mas a história do Sargentelli lembra aquela que está no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 25, onde há o juízo de Deus sobre a vida do rei Belsazar, que não se humilhou diante do Senhor, nem o buscou, ficou interessado apenas em orgias. Também Belsazar estava rodeado de muitas mulheres e de muitos súditos e de muita alegria, de muita fama, de muita glória. Mas a mão de Deus apareceu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E quando o profeta Daniel foi chamado e interpretou essa escritura na parede, ele disse: Rei Belsazar, Mene quer dizer, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E nos diz a palavra de Deus que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Deus, um dia, também vai ter que chamar a tua alma. Esteja certo disso. Ou você será chamado pelas trombetas através do arrebatamento dos salvos, que será feito pelo Senhor Jesus na sua volta, ou você será chamado simplesmente porque o seu tempo se esgotou aqui na terra. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem que ser a tua salvação e a tua ocupação. E você tem que buscar Deus através do Senhor Jesus, se é que você quer que a sua fonte nunca se esgote. Está escrito assim no profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele se aproximou do poço de Jacó e pediu a uma mulher que lhe desse água para beber. E a mulher ficou espantada com aquele pedido. E Jesus disse: Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher ficou curiosa com aquela água viva. Ela pensou que Jesus estava falando do poço de Jacó. E ela disse: esse poço é fundo e o Senhor não tem como tirar a água. Como que o Senhor vai me dar água viva? E Jesus disse para a mulher e diz para você também: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Então escute, você precisa beber desta água. Só Jesus Cristo pode te dar a verdadeira água da vida. E ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo Ele vai fazer jorrar de dentro do teu ventre uma fonte de água viva que salte para a vida eterna e você nunca mais terá sede. Nunca mais você cantará: a fonte secou. E quando chegar a hora da tua partida, você não irá sedento, mas além da água viva que já jorrava do teu ventre, você vai beber do rio puro da água da vida, claro como cristal, que sai debaixo do trono de Deus.